حال، اس کے دور، اس کے فکر. A gente não faz isso. A gente vai, lançamos para todo mundo lá fora. Então ela diz, lembra, ela vai dizer para ele, lembra? Sim, ela vai dizer, você quer ser mais Satar? Satar sou eu? Abdul Satar. Tem que ser Abdul Satar. A gente põe o nome de Ghafur, Rahim, tem que ser Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Satar. O servo de Satar, Satar é aquele que tapa as falhas. Lá sou eu. Você quer, mais, quer ser mais Satar que eu? Mas não, você como se tapou a falha dele no mundo? Allah Ghafur. Ela vai dizer, eu hoje também vou tapar todas as tuas falhas. E você fez aquilo, hoje aqui ninguém vai saber o que você fez. Tchau, vai para Jannah, Jannah de seu. Este hadith, man satara musliman, satarahu Allahu yawm al-qiyama. Quem esconder as falhas do irmão muçulmano aqui no mundo, Allah vai esconder as suas no dia do qiyama. Eu termino com uma passagem de Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. A gente não procurar os erros e defeitos dos outros. Nós temos que ter muito cuidado. Allahu Akbar. Umar ibn al-Khattab estava a fazer patrulha com Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Amir al-Mu'minin. Diz que a gente, quem é Amir al-Mu'minin? Qual é a qualidade do Amir al-Mu'minin? Andava horas à noite fazer patrulha. Como estão os muçulmanos? Vocês sabem, várias passagens de Umar dando fazer al-Amal, que certa vez saiu com sua esposa, aquela homem e mulher que deu parto, foi levar a mulher, foi ajudar no parto. Amir al-Mu'minin. Essa vez estava com Abdullah ibn Mas'ud, fora a doa. De longe ele viu que estava um certo lume. Estava a brilhar. Ele vai. Há duas passagens. Uma vez foi que ele saltou o muro. Não bateu a porta. Entrou, viu um velho que estava a dançar, à frente dele havia vinho. E disse, o que é isso? Tua idade, velho, a fazer isso? Essa passagem famosa. Aquele velho disse a Umar, In kuntu asaitu Allah fi wahida, fa anta asaitu Allah fi thalath. Se eu desobedeci Allah uma vez, aqui estou a beber, estou escondido, mas você desobedeceu Allah três vezes. Imaginemos, você apanhar alguém lá fora. Meu irmão, para lá de beber. Bem, você desobedeceu Allah três vezes. Isto está maluco, bem? Nós devemos ficar zangados com este homem. Como eu desobedeci Allah três vezes? Umar disse como? Isso para lá diz no Corão, وَلَا تَجَسَّسُوا Não procurar erros dos outros. وَأَنْتَ تَجَسَّسْتَ عَلَيْنَا Você veio procurar o que eu estou a fazer? Número 2. Allah diz, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا Não entrei em casa alheias, não vossas, sem permissão. Você veio sem permissão. Número 3, você veio da porta de trás, saltou o muro. Alá diz o que no Corão? Wa'atul buyuta min? Quando for entrar em casa de alguém, vem da porta da frente, vai de trás, não pode. Umar disse, tens toda a razão. Saiu aí a morder os dedos e a dizer, Wailah li Umar, Wailah li Umar, ai de Umar. Aquele homem escondia, hoje vai dizer que Umar soube o meu pecado. O que é que eu vou responder perante Allah? Outra passagem. Umar estava com Abdullah ibn Mas'ud. Chegaram aí, Umar disse, Abdullah, você fica aqui, não sai. Umar entrou. Quando chegou lá, viu um velho, à frente dele, caindo no taco. Havia uma moça cainata, havia uma moça a dançar e havia vinho. Umar disse, Ma ra'aytu mandoran akbahu min hada, sheikhun qad qaruba ajluhu. Nunca vi um cenário tão triste que este. Um velho quase já na velhice a fazer isso. Então, aquele Umar também saiu daí e foi embora. Aquele velho, uma riwayat, vem uma passagem que a velha disse, Umar, eu desobedeci Allah na escondida, você hoje desobedece Allah. Olha, você está querendo descobrir meu erro, porquê? Umar saiu daí também a chorar, porque que eu fui à procura do erro dele. Agora, olha o que acontece depois. Umar disse, eu saí. Pronto, fiquei triste, porque que eu fui descobrir o erro daquele homem? Estava no majlis, na mesquita, assim sentado. A dar baiana, a mesma menina. Então viu aquele homem. Aquele homem quando chegou, Fajalasa fi ukhrayatin nas. Ele sentou atrás. Então Umar quando viu aquele disse, Bulaus, odunu minni, chama aquele pai, vem aqui. Oh, aquele pai quando disse, hoje é hoje. Hoje, marido, hoje Umar vai me matar, vai me difamar em frente de todo mundo. Odunu minni, senta-se. Ele disse, Allah, o que eu me lembro? Ele pensar que Umar vai falar para todo mundo, esse velho malandro que anda a fazer. Senta aqui, sentou aqui. Ele disse, ya Allah, coração a bater. Udunu, agora aproxima seus ouvidos. Ele aproximou. Umar disse, sussurrou no ouvido dele. Você está com medo, né? Que eu difamar. Ele disse, Walladhi ba'atha bilhaqi nabiyan ma akhbartu bisha'nika hadan mundu ra'aituka. Juro por aquele que enviou Allah como Rasul. Desde que eu vi aquilo que você fez, não informei ninguém. Nem Abdullah bin Mas'ud estava ao meu lado. Allah. Ele disse, Omar, agora é minha vez. Omar, traz cá seu ouvido. Disse, o alladhi ba'atha bilhaq nabiyya ma'udtu ila thalik. Omar, traga seu ouvido aqui. Aquele dia que você viu fazer aquilo, foi a minha última vez que eu tinha um copo de álcool na mão. Foi a última vez que uma mulher estranha dançou à minha frente. Nunca mais voltei a fazer aquilo. Omar, quando viu aquilo, disse, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Todo mundo olhando, mas o que se passa com Omar? Mas ele não podia relatar para ninguém porque era um segredo. Só ele e aquele homem sabem e vão morrer-se até o dia de Qiyamah. Rogo e peço a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala inculta dentro de nós essa qualidade, saber esconder as falhas dos outros. A gente viu algo de errado de alguém, há ocasiões. Por exemplo, quando é um ustad, quando é um alim, quando é um pai, chama o filho do lado, dá um puxão da orelha. Aí é certo. Mas além dessas três pessoas, de um alim, de um ustad, de um pai, ninguém tem um direito de vasculhar a vida do outro. Ninguém tem um direito de difamar a outro. Porque atenção, se a gente for a difamar a pessoa, então o que é que vai acontecer? E termino com este hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ayyara mu'minan bi dhanbin lam yakhruj min ad-dunya hatta yartakiba kama qal. Aquele que envergonhar um crente por um pecado que ele fez, já fez toba. Atenção, muita gente, mas aquela pessoa tem uma vida estranha, uma vida feia, hoje fez toba, está no caminho de Allah, dá a sua vida no caminho de Allah, faz salat, faz de tudo. Quando ele fala, vai, você também tem que ser o último a falar, você esqueceu o que você fez no passado? Cuidado. Ele já fez toba, quem somos nós para vasculhar a vida dele? Quem envergonhar alguém por um pecado que ele fez e já fez toba, olha como é a advertência. Você não vai sair do mundo sem praticar o mesmo pecado. Agora, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente quer praticar aquele pecado, vamos continuar a difamar. Que aquele é assim, que aquele é assim, que aquele é assim. Vieram ter com Umar bin al-Khattab e disseram, Yar Umar, não vou falar em árabe, vai levar muito tempo. Temos essa moça, ela tinha uma má vida, hoje ela mudou de vida, está num caminho de din. Alguém veio pedir ela em casamento, podemos dizer o que ela fazia no passado ou não? Umar salvou a nós. Que pergunta muito crucial, muito pertinente. Tinha uma moça que tinha uma vida, hoje, mas ela mudou, hijab, salat, mudou a vida dela. Alguém foi pedir em nikah. Será que a gente tem que dizer, cuidado, ela era assim? Olha o Umar que disse. لو أخبرت بشأنها لجعلنك نكالا لأهل الأمصار. Se você informar algo acerca dela, vou te bater tanto que todo umat vai saber que você apanhou porrada. بل أنكحها نكاحا عفيفا مسلما. Mas faça o nikah dela de uma mulher digna que merece o nikah. Não informe nada do que ela falou, do que ela fez, aliás, no passado. Essa é a nossa conduta. Que ela nos dê tawfiq, inshallah. O Marrababan também veio para isso. Para ultimar, pesados irmãos, vamos aproveitar agora. Hoje é dia 17 de Ramadan. Sabem qual aconteceu 17 de Ramadan? Eu falei no Jumat. Yawm al-Badr. Foi o dia da primeira batalha do Islam. 313 meninos contra 1000 homens, todos equipados armados. Foi o quando Allah Ta'ala revelou, mandou anjos ajudarem. Laqad nasarakum Allah fi Badrin wa antum adhillah. Allah mandou. É um dia muito importante. É um dia muito importante, aproveitar agora, eu costumo falar, sextas-feiras no Ramadan, é jackpot acima de jackpot. Número 1, mês de Ramadan, dua e aceite. Número 2, jejuador na hora de iftar, jejuá e aceite. Número 3, Yawm al-Jum'ah. Número 4, depois de Asr, no Yawm al-Jum'ah. Então cada um deve levantar a mão agora e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, é uma hora que dua tem grande, grande probabilidade de ser aceita. Que Allah nos dê tawfiq, inshallah, que Allah aceita. Allahumma rabbana taqabbal minna, innaka antas samiu al-alim, wa tub 'alaina ya maulana, innaka antat tawwab ar-rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa al-ghina. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiu al-alim, wa tub 'alaina, innaka antat tawwab ar-rahim. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu nabiy وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة